Quem dança rindo numa roda de ciranda se debruça na varanda pra ver estrela caindo. Quem fica ouvindo descortina uma janela sem trava e sem taramela, com verso entrando e saindo. Quem dança rindo de ciranda é carrossel e é como misturar mel num suco de tamarindo. Quem fica ouvindo diz que o verso não se engancha, depois que sai se desmancha, porque já tem outro vindo. Passarinho que deixa o calor do ninho, bate as asas e sai voando. Quem está dançando imita o vento que é fazedor de cafuné no coqueiral balançando. Quem fica olhando vê a coroa de rima que eu recebi lá de cima pra devolver não sei quando. Terra e do mar. Quem quer brincar dá mão a um companheiro, forma roda no terreiro e pode se balançar. Quem não dançar procure um canto e se escore, abra o ouvido e decore ou grave no celular.